Quando eu te pedi perdão, você virou a cara. Me disse um milhão de não e me mandou embora. Bandida, me falou que ia doer, mas que um dia sara. Não me vejo sem você, e o que é que eu faço agora? Com tanta dor. Homem chora assim, chora assim. Oh, paixão! E pra cantar com a gente, nosso parceiro Gustavo Lima! É de Brindição, hein? Traz a vinha com o Murici pra nós, eu te ver de perdão, você virou a cara. Me disse um milhão de nãos e me mandou embora. Me disse que vai doer, mas que um dia sara. Não me vejo sem você, e o que é que eu faço agora? Com tanta dor. Quem diz que homem não chora, muito se enganou. Se a maioria é tão forte, então fala por mim. Homem chora assim, homem chora assim. As Sete Melhores volta a qualquer momento, só aqui na sua rádio.